Olá, companheirinho. Tudo bacaninha, tudo joinha. Pois é, negada. Esses dias eu dei uma paradinha porque o trampo tá pegando. A japaiada lá fica me pedindo um monte de tranqueira. Mas já terminou pelo menos uma parte, então sobrou um tempo. Deixa eu dar uma malhada pra você aqui. Um negócio que é legal. Vamos falar de um tema que eu nunca abordei antes, que eu nunca falei contigo antes, chamado Sérgio Peixoto. Deixa eu contar um negócio pra você. O Peixoto, Petra Leão, esse pessoalzinho Cassaro, mesmo o Nagado, né, que recentemente virou mano meu, tal, tá sumido, né? Porque as pessoas têm meio medo de mim, não sei por quê. Não sei por quê. Eu sou um cara tão legal, sou um cara bonzinho, um cara boa gente. O que acontece? O Peixoto não é um cara burro. Você não entenda mal. Quando eu malho ele pra caramba aqui no meu blog, você não pensa que o cara é burro, não. O Peixoto não é burro, não. O Peixoto, ele pensa merda. Merda. Tu manja a palavra bosta? É isso, o Peixoto é um cara que ele se vê como um bosta. Ele se vê como um bosta e ele realiza merda. Pensa bem, nesse mundo nós temos que criar condições para que as coisas aconteçam, né? Desde pequeno eu sempre gostei de japonesa e hoje me casei com japonesa, trabalho com japonesa. Eu gosto do Japão, gosto, mas eu não sou um japanese, não sou um weabu, não sou um otaku. Eu trabalho com aquela cultura numa boa, como eu trabalho com inglês, trabalho com qualquer outra, porque eu tenho uma identidade, né? Peixoto não tem identidade porque ele se vê como merda e ele realiza merdas. Realiza merda no sentido de... Desculpe. No sentido de fazer essas exposições ridículas, de fazer esses negocinhos bestas, de passar desenhinho animado japonês para ganhar um trocadinho. Peixoto não é um cara burro, repito, ele não é burro, não, ele manja das coisas. O problema é que ele se vê pequeno, ele se julga um cara pequeno. Petra Leão é a mesma coisa. Petra Leão, pelo que todo mundo fala por aí, tem um monte de indício na família. Mas ela não é uma pessoa burra, não. Ela tem formação, ela tem um valorzinho ali. Só que ela pensa merda. Ela realiza merda, esses negócios de ficar pulando, fazendo cosplay. Parece que a bruxa parou, né? Mostrar os peitos na internet, isso é bobagem. Isso é uma besteira, é tolice. Mas ela não aplica a inteligência dela, como o Peixoto, Cassaro, Nagado. Acho que até você também não aplica inteligência para fazer coisas boas para si mesmo. As pessoas se iludem porque elas se veem como se fossem merdas. E chega uma hora que a merda te dá um feedback, né? A merda te dá um feedback, te dá um retorno. Você se identifica com a merda porque você só tem aquilo, cara. Pensa bem, você só tem aquilo na tua vida, você não tem mais nada. Nada. Isso é muito triste, isso é muito horrível. Vamos pegar o Peixoto de novo, né? Ele ganhou lá 40, 50 mil reais com o primeiro anime com. Ele não aplicou em si, ele não investiu em si, ele não fez porra nenhuma pra si mesmo. E hoje tá na bosta, 5, 6 anos depois da primeira anime com, ele tá na merda morando num quartinho. Ele tá mesmo, tá. Não sou eu que tô dizendo isso, veio dele. Ele que conta isso pra todo mundo. Eu não ia abrir minha bocona aqui se ele não falasse lá também, né? Mas é um exemplo pra você parar e pensar. Você para e pensa, porra, o que que leva um sujeito a isso? Ele pensa pouco. Nesta vida nós temos uma coisa muito séria, que não é só na lei da física, né? É ação e reação. Se você pensa que você é um merda, você vai ser um merda. Se você pensa que você é um cara legal, você vai ser um cara legal. Você é aquilo que você pensa. Se você tem uma namorada, você passa uma mulher, você pensa em outra, pronto, você já traiu tua namorada. Não tem esse negócio de ai, que tem que fazer. Peraí que o senhor enrolou. Pronto. Ah, não tem essa que tem que transar pra poder trair. Não, você pensou, fudeu. Porque é no pensamento que se origina tudo. A gente não dá muito valor ao pensamento. E aí que tá o negócio. Não se valoriza o pensamento de nós para nós mesmos, né? Nós não damos valor ao nosso pensamento. Achamos que somos um bando de merda. Aí o que acontece? Você vai entrando nesse esquema de se achar merda, você se acha um bosta, você fica faminto por si mesmo, né? Você entra num estado de penúria criativa, de penúria de realização, você vai se diminuindo. E Nesse processo, graças à internet, você dá a mão a outros fracassados como você, que está cheio disso no Brasil, que o Brasil é uma merda, por isso você não realiza suas coisas. O Japão, por todas as putarias, bukkake, paisuro, enfia o pau no peito, fica isso, não é interessante, é espanhola, é. O Japão, por todos os defeitos que ele tem, você realiza coisas. Merda, mas você realiza. Merda, não, também não, você está realizando. Aqui você não realiza. Aí você se une, graças a essa porcaria da internet, você se reúne a outros infelizes como você. Aí monta esses fotologs de quadrinhos, em que um pirateia o outro, pirateia o outro, não, você chupinha o quadrinho americano, você chupinha o mangá. Aí aquele cara, o maior dos fracassados, se sobressai um pouquinho, pronto, ele é o mestre, né? Você sabe de quem que eu tô falando, né, viado? Ele se sobressai porque ele é o mestre. Ele é o mestre. Mas quando foi a última vez que esse cara publicou um gibi? 2004. Ele não faz nada, gente. Ele não faz porra nenhuma. Ai, o mestre. O mestre. Ai, o quadrinho dele é tão legal. Por que que ele publicou? Porra nenhuma. Você não vê esse tipo de adulação em cima do Maurício de Souza, né? Porque o Maurício de Souza publica. Por que que não tem em cima do Ziraldo? Por quê? Porque os caras produzem, essa pessoalzinho não produz por quê? Porque eles se veem como bostas, eles se rebaixaram tanto, mas tanto que ficaram num estado de penúria tão grande que já não tem mais noção de nada. Aí o que acontece? Nesse processo, o certo, ouça bem que eu vou te falar, viado, o certo vira errado, o errado vira certo. O certo, o que é? Você produzir, você fazer suas histórias. Você... Não, isso está errado. Não precisa produzir, não. Você está fazendo o quadrinho. Olha o contrassenso. Perceba o contrassenso, filhote. Olha o contrassenso. Você produzir quadrinhos, você fazer história em quadrinhos, você ganhar dinheiro. Isso é o certo, mas é errado. O importante é você ter pose. Aí depois fazer biquinho na internet, assim, fazer biquinho. Aí que eu sou gostoso. Aí você põe lá um desenhinho por semana, vem aquele bando de fudido, de babaca, de chupador de cacete. Ai, fulano, que desenho lindo que você fez. Nossa, você é tão legal. Eu gosto tanto do seu desenho, fulano. Acho tão legal. Aí você vai se alimentando dessa ilusão. Negada? É o mesmo processo da Petra, é o mesmo processo do Cassaro, é o mesmo processo do Peixoto. Você vai se cercando de fracassados e você vai achando que está tudo bem, mas não está bem. Porque lá no fundo você sabe que está errado, que você não está produzindo. A tua mente é que é o segredo, né? O segredinho, o ó do Borogodó é a tua mente. Você, o que você quer? Vai, diga aí, turminha, bota aí nos comentários da bagaça do blog do BK. O que você quer? O que você quer da tua vida? Desculpa, o que você quer? Você não sabe, né? Não, eu quero ganhar dinheiro, quero buceta, quero isso, quero aquilo. Beleza, você quer. Tá, mas o que você faz para movimentar isso? O que você realiza? O que você constrói? Praticamente nada, né? Praticamente nada. O que você faz? Ah, eu vou fazer meu fanzine, que não sei o quê. Você faz aquele fanzine como realização pessoal. Quando fanzine, quando gibi, é uma realização para os outros. Arte é realização para os outros, né? Está entretendo, está fazendo uma arte comercial. Só que aquilo não é arte comercial. Aquilo é uma arte de você para você. Você não está falando com ninguém. Você está falando de você para você. Você está num monólogo. Você está com a cabeça fechada ali naquele mundinho. Só que em dado momento, o outro vê. Ai, olha o cara falando sozinho. Ai, eu também estou falando sozinho. É um processo inconsciente. Você se alia àquele sujeito fracassado. Aí fica aquela imensa corrente para frente de fracassados. Que não se produz nada, que não se cresce. Tem um traço bonitinho, mas nem tanto, né, mano? Porque o que conta no final é a história, você não tem história. Aí você vê o cosplay, meu Deus do céu, o cosplay é uma desgraça. No Japão funciona, porque o japonês, ele mistura a cultura dele com o canibalismo do pop. O japonês, ele é o pop é japonês. Então ele abraça aquilo, ele se veste como personagem, mas ele tem outros referenciais, né? Ele tem desde o referencial do Estado com a escola, Até a família, ele tem referencial, ele se segura. Aqui não, a gente não tem esse referencial, essa molecada não tem referencial. Eu conheci uma menininha que fazia cosplay, uma japonesinha que eu comi, né, gostoso, lambita, uma delícia. Meu amigo, a cabeça dela era uma merda. Era uma merda. Porque ela não tinha referencial de nada dos pais dela. Um bando de babaca, um irmão troncho. Então o que acontece? A gente transava, era aquela coisa bem física, no nível físico. Deixa eu matar um pernilongo, peraí. Filha da puta, o que tem de pernilongo nesta merda? Ela tinha um referencial só físico, ela não tinha referencial familiar, não tinha referencial governamental, estadual, educação, nada. Então ela fazia cosplay, ela fez um cosplay. Ela nunca foi disso, mas ela fez um cosplay, né? Que era um daqueles personagens, um Noza. Lembra do Zillion? É, ela fez um Noza com máscara e saiu andando no meio das pessoas. Eu perguntei pra ela, porra, Cici, por que, que você faz isso, né? Ih, revelei o nome da mina. Foda-se. Eu falei, por que, que você faz isso? Aí a desculpa, né? Que eu quero me esconder das pessoas. Eu quero que as pessoas não saibam quem eu sou. Bicho, olha que coisa louca, cara. O cosplay é uma manifestação inconsciente da pessoa, de como ela se vê. De como ela se... Não é só uma fantasia, é uma projeção. Fantasia no Japão, né? Mas eles aqui, essa turminha projeta uma relação do inconsciente delas. Um desejo inconsciente. Aquela menina de coelhinha. Meu, isso aí é falta de rola. Ela quer uma picona, uma penca, um chebão, ela quer dar. E no caso dessa minha amiguinha, dessa menina que eu comia, ela passou por um processo de destruição do ego. Ela está fugindo da vida. É um negócio muito louco. Vou de volta ao Peixoto. Peixoto é a mesma coisa. Ele não se vê como ele é. Ele se vê como ele gostaria de ser. Aí ele projeta em si mesmo aquilo que ele gostaria de ser. Nesse processo ele vai se isolando de si mesmo, ele vai se negando. O primeiro ponto positivo do Peixoto foi ter largado a maldita religião evangélica. Que câncer que é essa religião, né? Que desgraça que bitola a pessoa, que você deixa a pessoa se esmigalha, a própria alma da pessoa, que transforma aquele ser num babaca, num robozinho, num imbecil, né? Peixoto pelo menos largou disso. Só que ele sempre foi um covarde em todos os sentidos possíveis e imagináveis, porque ele não reage, ele é um cadáver. Você dá na cara dele assim, toma, tal, ele não reage, ele está morto em vida. Nada melhor do que você se reunir com outros mortos-vivos. Aí ele foi pro meio dos cosplay, no meio dos otakus, no meio dos babacas, pessoas que não realizam nada. Eu também, eu entendo esse processo dele, porque também foi assim, porque eu entrei na ordem, né, a ordem iniciática do Cruzeiro Divino, eu estava morto. Só que o que quebra o galho em mim é o mérito. Tem um pequeno mérito qualquer, uma coisinha de nada. No meu caso é a contestação. Eu contesto as porras do mundo. Eu sou muito louco, né, para dizer a verdade, mas eu sou um louco do bem. Eu não sou um louco do mal que vem de uma religião para cooptar a pessoa, tirá-la do mundo e fazer ela depois chupar teu pau, né? Eu não sou esse tipo de gente. Eu não estou dizendo nomes ainda, viu? Mais para frente direi, mais para frente direi. Eu não sou um louco do mal, eu sou um louco do bem. Que faço coisas divertidas, que faço coisas alegres. E esse é meu mérito, né? Eu me preocupo com o mundo e comigo mesmo. E pelo meu mérito, eu fui contestando aqui, até que me botaram pra fora daquela merda. Eu perdi meu chão, perdi minha base, fiquei um tempo doido, aí perdido, tava sofrendo pra caralho. Mas o legal é que eu me recupero, porque é um processo meu. É um processo que eu fui criando pra mim mesmo. Eu fui puxando, puxando, puxando. Fui contestando, porque numa religião você não pode contestar, você não pode duvidar, você não pode dizer não. E meu espírito é contestador, eu quero entender o porquê das coisas. Isso é uma coisa minha, e é uma coisa sua também, porque se você não tivesse, você não estava falando comigo, você estava lendo meu texto, você também contesta. Você também se preocupa com as pessoas, só que a diferença é que eu estou agindo. Você está só olhando, você está me vampirizando um pouco, você está curtindo o que eu estou fazendo. Foda-se, mano, eu estou te enfiando uma ideia revolucionária, entre aspas, na cabeça. Você está pensando, porra, se o BK faz, eu também posso fazer. Esse pessoal não. Ninguém revoluciona nada, cara. Ninguém revoluciona nada. É pra todo mundo ficar parado no seu cantinho, sem fazer absolutamente nada. Veja os fanzineiros, eles não fazem nada. O fanzine deles é dele pra ele. Não é nem deles para eles, né? É dele pra ele. Você vê o cosplay é a mesma coisa. Não há um benefício para a comunidade. Não há um benefício para o país, para a nação. Quem vai tomar no seu cu que não tem porra nenhuma disso? É neguinho. Pior do que punheta, ô Bauzento. É pior do que tchuc-tchuc-tchuc da punheta. É pior do que isso. Porque a punheta, ela tá ali na mão do cara. O cara tem algum controle. Mas isso aí na punheta tem a mãozinha ali. Ele abriu mão da punheta, virou outra coisa. Uma coisa que, desculpe, uma coisa que eu não sei o que é ainda, não decodifiquei isso, né? É diferente de você fazer uma porcaria de um RPG, de um Holy Avenger, aquela coisa escrota, aquele fanzine de luxo imundo, aquela baboseira pro ego do camarada, mas pelo menos ele para, ele vive de fama. É um frouxo, é um fracassado. E não faz nada além disso, mas tem aquela turminha do oba-oba, eu gostei. Meu Deus, como tem gente que gosta de merda! Meu Deus, como tem gente que gosta de besteira, de bobagem, de lixo. Um lixo que não rola nada, que não produz nada, que não deriva nada. Deriva o quê? Mentira. Recentemente o Iabo tá dizendo por aí que vai produzir um anime, um desenho animado daquelas menininhas do mar que ele fez, né? Aquilo é uma besteira. Aquilo lá é um plágio disfarçado das meninas superpoderosas, com um pouco de Marino Boy. Não tem nada de original. Não tem. Já tem gente chamando ele de mestre. Você veja o nível da loucura, da falta de valor. O Iabo não cria nada, ele recicla. Ele recicla e recicla piorado um trabalho vagabundo, mas que tem, no caso das meninas poderosas, tem um valorzinho, porque tem um trocinho contestatório, tal, ganha dinheiro, ganha, é massificante, é, mas é criativa, é diferente, são três menininhas, você vê, né, aí de ego e super ego, é um negócio interessante, não é burro. As princesas do mar que ele faz é burro. É burro porque tem mensagem ecológica. Aí você pega, eu peguei pra ver aquilo lá, né? Eu peguei pra dar uma lidinha. Tem uma levada de Evangelion, tem um negócio ali de Marino Boy, mas é plágio. Não é um plágio assim, digamos, de você pegar e transcrever literalmente, não. É um plágio que você pega elementos de animes famosos, estética, né? O Iabo é um ladrão. Ele rouba a ideia estética alheia. Ele fez isso com Combo Rangers. Ele fez isso com um personagemzinho que ele criou lá pra Sabesp, né? O personagemzinho que tem lá um tubo dos snorkels, o cinturão do Batman, o escudo do Capitão América. Ele plagia as ideias do outro e joga o negócio. Ele não é que ele recicla, é um plágio de estética. Um plágio de estética, de ideias. Aí que tá a mentira, aí que tá a cascata, aí que tá a conversa mole do cara sem criatividade e que se dedica a fazer besteira. Eu não tô contestando se o cara quer viver disso, viver daquilo, não interessa, não quero saber da vida desse infeliz, não quero saber da vida de ninguém, eu quero ver o trabalho final. Aí você vai ver o trabalho final, é furto, é mutreta, é superficial, é burro, e pior, né? Tá roubando um monte de ideia dos outros. Não que isso seja falho, porque não existe mais nada criativo. O que fode é a abordagem. Você vê uma abordagem medíocre, careta, pra ele ganhar um dinheirinho, aquela coisinha. Mas, por pior que seja o trabalho horroroso que o Iabo faz, ele está produzindo. O que que o Peixoto está fazendo? Nada. Ele fez lá um gibi chamado, fez uns gibizinhos aí, Fighter Dolls, que também era plágio. fez não sei o que lá, eu nem me lembro o que ele feliz fez, também era plágio. Eu também não posso negar, porque algumas das minhas ideias também são plágio. Eu também, mas eu tento buscar uma outra abordagem. A turma não aborda nada. Eles estão pensando em si mesmos. Nós estamos passando por um momento, turminha, de grande egocentrismo, de cada um por si. Eu só sei ver a mim mesmo, eu só sei ver meu interesse e pau no cu do mundo. Aí se junta com um bando de fudido e fracassado. Pô, que bonito, né? Que foi? Olha que bonito que é isso, cara. Porra, continue assim. Porque o cara também é um fudido. E ele se espelha. Ele se espelha na tua fodelança. Quanto mais fodido você tiver, melhor pra ele. Por isso que ele vai estar sempre te falando: não, continua assim, continua assim. Porque ele quer ver você pra baixo. Ele não vai te dizer: não, pô, você tá mal feito. Porque se ele vai te criticar, ele vai te levantar, você vai arrumar teu trabalho. Ele não quer isso, né? É por isso que eu vou e meto o pau em todo mundo, porque todo mundo levante. Mas não, quando o cara vem te elogiar, ele te quer ver pra baixo. Porque o sistema agora é esse, a verdade é mentira e a mentira é a verdade. É a mesma coisa na macumba que eu tava na ordem. Era a mesma coisa. Você mentia para si mesmo, você se iludia e delegava o controle da tua vida a entidades mentirosas, falsas, vazias, que não tinha nada, não tem nada, é imaginário, o pensamento mágico. Ai, porque Jesus me ajuda, ah, porque não sei o que me ajuda, porque o Orixá vai me ajudar, o caboclo vai me ajudar. Aí nisso você entra, como disse meu amigo Fernando, você está num estado de penúria, de fome, você vai ficando cada vez mais fraco, cada vez mais fajuto, a sua vida vai ficando encalacrada, as engrenagens do teu pensamento ficam paradas. Ouça o que eu estou te dizendo, viado! O teu pensamento fica encalacrado, você para de pensar. Pensar no sentido de contestar, de duvidar, de criticar, de ver o outro lado. Você para. E você começa a aceitar tudo e sua vida vira o quê? Você vira um mendigo. Você vira um mendigo, não de grana, não de bens materiais, mas de atenção. Por que que a Petra Leão vem na internet e mostra os peitos? Tá, tio. Porque ela é uma carente crônica. Porque ela é uma infeliz. Por que ela pega e coloca foto dela com aquele... namorado é o Fério, né? Olha o nome do infeliz, né? O cara nem mora aqui em São Paulo, mora no interior da puta que pariu. Não, por que ela faz isso? Porque ela quer atenção, porque ela é uma carente crônica. Mas por que o Zé Roberto BK faz isso? Porque eu tenho minha necessidade de pôr pra fora essa minha vontade de contestar. Porque o que eu faço é arte. É uma arte eletrônica vagabunda, ordinária, safada, mas é uma arte minha. Um negócio que eu estou produzindo pouco, mas estou produzindo. E o que você produz? Você também não produz nada. Fica aí, o BK, você também é outro merda. Só que eu estou colocando valores na sua cabeça para você pensar. Eu estou usando uma mídia em meu favor, em favor das minhas ideias, das minhas propostas. Quando eu descobri esse sticker com o som, eu delirei, né? Agora vai foder tudo. Isso tudo que acontece, você está cercado de gente miserável. E a minha proposta para você é: não se deixe puxar por esse lodo. Meu, pega o controle da tua vida. Não acredite em mim. Não acredite em Jesus. Não acredite em mangá. Não acredite em Lolicon. Não acredite em nada dessas merdas. Joga isso tudo fora. Desaprenda! Desaprenda, filha da puta! Joga todos esses conceitos antiquados que você tem, joga no lixo, refaça a sua vida, repense, rebusque. Eu saí de uma religião que eu achava que estava tudo bem, tudo feliz, eu estava na merda. Por quê? Eu não pensava a respeito, mas o que me salvou foi esse meu mérito, o meu lado contestatório. Eu tenho que valorizar esse meu lado. Você tem o seu valor, você tem o seu mérito, você tem que ir atrás desse seu mérito, ver o que você tem. Você não sabe? Medite! Faça meditação. Eu faço meditação mal barato, fico paradinho. No começo foi um inferno. Puta, eu rachava o pau comigo. Mas agora é tranquilo, vai na boa, fumo um charutinho, fumo um cigarrinho. Ai, como eu adoro cigarro. Fica na boa, tranquilo. Faça o mesmo você também, vai buscar suas coisas, cara. Para de vir no meu blog é uma merda. Para para de me ouvir. Eu não sou mestre em nada, eu não sei de nada. Você fica perguntando pra mim o que, que eu acho. Eu não acho nada, eu acho uma bosta. Acho tudo uma merda. Que mangá, mangá é uma merda. Eu gosto do estilo, gosto do traço, acho bonito. Tá, eu tô treinando desenho de novo, tô vendo ali, pô, que bacana. Mas eu não leio, eu nem quero saber de punheta, eu não quero saber dessa merda. Eu acho uma bosta. Pornô, eu não quero saber dessa bobagem. Eu quero saber da minha mulher, que é gostosa como ela, tá tudo certo. Eu quero saber da minha namoradinha, que eu como de vez em quando também, é gostoso, tá tudo certo. Eu quero saber que do país. Nós temos que nos preocupar com coisas maiores, filha da puta. E a coisa maior é você não se preocupar comigo, porque eu não sou ninguém, não sou nada. Mas se você ouvir 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto, você parar pra pensar no que eu tô falando. Desculpe, se você parar pra pensar no que eu tô falando, você vai ver que eu tenho razão. Se você quer me dar razão mesmo, haja! Faça alguma coisa, haja! Não seja como merda do Orlando que se enfiou a cabeça na areia. Não seja que nem o William do Carmo, o mestre do Baixanã de bosta, que foi buscar poder pra mandar nos outros pra ter um monte de mulher pra comer gostosa, ai, tá comendo todo mundo. Mela merda! Pela merda, porque o cara é um infeliz, um encostado, um vagabundo, ele não trabalha, ele não ganha dinheiro, ele não cuida nem dos próprios filhos, ele tem 3 filhos e não cuida de ninguém. Uma mulher dele largou, sumiu, correu, que ele fez muito bem, fugiu. Largou o filho da puta com uma coitada aí que sustenta ele. Não tem trabalho, vagabundo! Vagabundo! Filho da puta, vagabundo! O que, que ele faz? Nada! Essa gente que quer controlar a vida dos outros. Ele é um mestre, o camarada é mestre. Ele coordena a vida de 20, 30, 50 pessoas e não faz nada. E nego não para pra pensar a respeito. Nós temos que parar pra pensar a respeito. Essas lideranças religiosas são farsas. Aquele casal de pilantra daquela merda da Renascer tá em cana, levando dinheiro, levando dólares. Um triqueiro, pilantra, criminoso. E tem gente que tá achando que eles são inocentes. Por que que eles acham isso? Porque deu a chupetinha da atenção, aquela migalhazinha ridícula, aquela misgalhazinha ridícula do reconhecimento. Tava na hora, eu passava assim, eu vivia na merda. O que, que eu via pra aqui? Pro sorriso do mestre. O mestre sorria pra mim. Ai, pronto, minha vida ficava beleza. É a mesma coisa nessa porra dessa religião aí da Renascer. Passava aquela perua milionária, sorria. E tá tudo bem. Passava no terreno lá do Baixanã, lá interessante, já do Rio Preto, passava, o pessoal sorria. Ai, o mestre. Meu, não deixa vagabundo controlar tua vida. Larga esta merda. Larga este lixo. Não existe Deus. Só existe você, o mundo e as coisas que você faz para o mundo, para si mesmo e para as pessoas que merecem. É isso aí, negada. Pensa bem nas bobagens que eu acabei de falar. Porque é bobagem. Porque eu estou falando. Não adote o que eu fale também. Pense por si mesmo, filho da puta. Obrigado por ter me ouvido. E não deixe de ler o blog do BK, o nosso mundo obscuro, pastocoletivo.blogspot.com. Obrigado, beijo pros mano, abraço pras mina, chute no saco de todo mundo. Valeu, mano. Certo.